Pago pra comer, pato com manjá, pra rota, pra quando dendê, pra comer, peru no jantar, pra sonhar. Pago pra comer, pato com manjá, pra rota, pra quando dendê, pra comer, peru no jantar, pra sonhar. Vendo aqui do alto, tanto com manjar, tanta vida no asfalto, no é possível dizer que de sede de fome o homem não morre. Peru no jantar, vem tomando de assalto a mensagem do arauto. Não transcende a utopia de noite e dia, miséria é um marco. Mas se eu não visse essa história triste daqui do avião, mas se eu caísse de cara no chão, mas se eu não visse essa história triste daqui do avião, mas se eu caísse de cara no chão. Pago pra sonhar, pular matinê, pra acordar, da funa de pé, pra comer, esquindo de aiá, pra sonhar. Pago pra sonhar, pular matinê, pra acordar, da funa de pé, pra comer, esquindo de aiá, pra sonhar. Vendo aqui do alto, pular matinê, alegria no asfalto, da funa de pé, é possível dizer que por falta de cuso o homem não morre. Esquindo de aiá, vem tomando de assalto a mensagem do arauto. Não transcende a utopia de noite e dia, miséria é um marco. Mas se eu visse essa história triste daqui do avião, mas se eu caísse de cara no chão, mas se eu visse essa história triste daqui do avião, mas se eu caísse. Senhores passageiros, destino a Brasília, por favor, preparem suas galochas que a lama tá fofa. Pato com manjá, pato no dendê, peru no jantar, pula matinê, tafuna de pé, esquindo de ioiô.